Só livre na frente, à direita ou retorna na 180 livre à esquerda? Não, libere à direita na Foxtrot, ingresse na Alpha e chame o solo em 1219 para ingressar novamente ali na Delta. Certo, Cardial vai voltar então agora para Foxtrot. Mesmo que o Cardial vai ter a Golf. Oh, qualquer um que só libere a pista agora do seu, no seu sentido no lado esquerdo, tá tranquilo aqui pra torre, aqui. Tá certo, tá, obrigado. Estamos livrando a esquerda agora na Fox. Os três lançaram a Delta pronta. Tráfego? Tá, 3073, tá no passo da Delta pronta. Gente, mantenha a posição. Quando o Guardião 03 está próximo à rotatória visual algum campo? Guardião 03, para ingresso de circuito de tráfego, torre 1.8.6. Qual 1.8.6, grato. Delta, carregamento. O destino é pátria militar? Nativo. Chefe. Os posicionamentos são 8.6. Muito bom dia, Guardião 03, na rotatória via visual algum campo. Ciente, autorizar a aproximação para o pátio 4, chama estacionado, 1.0 graus, 1.0 nosso, Guardião 03. Ciente, para informação, o Guardião 03 é na área de pressão apoio 900. 2281. Vai na sala do 1706. Cruzando 070 pro 060, trip 5490. Aqui está em Delta, voo 1754. Sim, virada passagem ao bandeira da Força Aérea, à sua frente. Quando vai atingir o 060. Autorizado via chegada, bom, fidência para 2000 pés, altímetro 1010, reporte estabilizado no curso localizado, trip 5491. 5491 vai reportar no curso do lockdown, 1-0, descendo para 2-0. 54, Google copiou a mensagem do solo, irá dar passagem uma direita de sua frente. 173, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3173. É Uno, ingressa na Delta, aguardando instrução para o cruzamento da pista 1028. Será na Delta, guardará a instrução para cruzamento da pista, cardeal. Direita, solo 1219. Pode virar direito, 219, gol 1924. Coloca no final 3, beijo do guardião, 03. Autorizado pouso na 17, 110 graus, 10 nós. Ligue para o 03. Para a Varna Proditap. Pouso, estou descendo para o 060, que foram desvios e da presente já tem possibilidade de aproveitar. Gente. Salto Salvador, muito boa tarde, jogou na 924, livrou a nossa escuta. Está livre, autorizado decolar, 110 graus, 11 nosso. Livre decolagem, 3173. Está autorizado. Chegada Mari, desça para o nível 070. Mari é para o 070. Necessário manter 249? 509, objeto 6721. 2706721. Para o pato militar. Seu cruzamento, cardeamel. 1754, ingresso na Delta, chama a torre 1.8.62. Chama na torre, prossiga. Oi, 754. Sou 7. 154. Está autorizado alinhar e manter a cabeceira 10. Controle 3173. Decolou aos 44, chame controle em 11935, rotando 3173. 1935, obrigado, senhor, boa tarde. Boa. Guardião 03, assente. Está autorizado backtrack, reporte pista livre. Guardião 03, seu solo foi aos 44. Mono 47 a bordo, 3h30, alternando Natal, tá 861 para o táxi. Presente? Autorizado da EL, 3173. Direto da EL, tem autorizado, tá 3173. Alfa, Índia, portão 03. Alfa, Índia pro 03, no nosso 24. Portão 8001, táxi via Pati 1, até a taxiway Juliet. Bate 1 até a Juliette e aguarda. Passando Duna, o Trip 5491 avistando. Trip 5491 complete aproximação. Atento aos primeiros 1.200 metros da cabeceira 10 deslocado. Chame a torre no norte decimal 30, bom pouso. 3, obrigado, uma boa tarde. Retificando a torre 1 no noite, decimal 612, trip 5491. Tá bom, 612, graças. Desça para 3 mil pés, ajuste 1010. Chamando o Salvador, prossiga o trip 5491. Sim, senhor, passou agora o Charlie Fox 10, trip 5491. Continua a aproximação, cabeceira deslocada em 1.200 metros, informa a cabeceira vista, trip 5491. Já visual completamente, senhor. Sente, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Valeu. O gol no 754 decolou os 46, chama agora o controle em 11935, uma boa tarde. Boa tarde. Rodou 2230 da passarela, boa tarde. 754, contato radar vigilante, super nível 4 no 0, saída Puca, transição Aracaju. 4 no 0, Puca Aracaju. Quilo Quebec Serra, vetração para correction. Quilo Quebec Serra, vectoring for space, turn left heading 360, limite localizer course. Turn left, 360, limite localizer, turn left. 3834, pushback, estacionamento, portão número 4. 3834, irá estacionar um Boeing 737 no portão 03, observando o mesmo, após estar autorizado o push e acionamento, reporte para o táxi. Ok, após a aeronave parquear aqui no 03, está autorizado o pushback, estacionamento do TAM 3834. O TAM 8001, prossegue o táxi via Juliette Alpha, reportante da taxiway Delta. Juliette Alpha, reportante da Delta. Número 2 para o push, aguarde. 4, Oscar Lima Delta, seu código transponder 0221, posição normal, inicialmente ainda mantém as condições visuais, ela vai prosseguir no 1.500 pés, confirme. Afirmo, 0221 no transponder, mostra Lima Delta. Afirmo, ingresse no corredor Interlagos, vai fazer o cruzamento via setor norte do aeroporto. Bono 328, está atingindo 60. Bono 328, desce para 2.000 pés, ajuste 1.010, está autorizado o ILS, informa o localizador. 2.010, informa o localizador. Confirmado para o Oscar Lima Delta, mantém Vera Cruz até posição Travé de Paris e aqui ingresso Interlagos, é isso? Confere. E após, no corredor Interlagos, vai até o corredor Forte para prosseguir via litoral até Aracaju. Tem aqui Delta. Controle, Vitor Mike Deck, boa tarde. Boa tarde, Vitor Mike Quebec. Para informação, tem um tráfego lá de Veracruz, está a 1.500 pés nas proximidades da sua aeronave, prosseguindo também com, no corredor Veracruz, rumo ao corredor Interlagos. Sim, Lula, e falou que não está visual com isso, se possível, te dá aqui para 1.000 pés, então. Sim, está autorizado o 1.000 pés, Vitor Mike Quebec. 1.000 pés, qualquer sugestão de mudança de curva também será bem-vinda. Tem um tráfego à sua frente, umas 2 milhas aí mesmo rumo aí, e mais lento que a aeronave. Sim, eu tô descendo pra 1.000 pés, então. Sim. O Bruxo Ituno, serviço deve estar terminado, chega no controle ilhéu, frequência 120, décima 1. O 3173 está cruzando agora o nível 160, senhor. Pode passar a escuta do centro? Afirmo, chame Centro Recife no 33 decimal 25, alterno no 28 decimal 8. Tá, antes da Delta 9. Muito obrigado, boa tarde. Tá. Tudo bem. Serra, turn right now, heading 040. Emits the magnetic battery 130, on similar radio beacon. Right 040, 130, 130, 130, 130. Objeto 6721, desce para 3.000 pés, ajuste 1.010. 3.010. Certeza. Quebec superou o braço. Ciente, reporte ingressando no Interlagos, Vitor Mike Quebec. Reporte Interlagos. Bono 754, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, altera 125, decimal 45. 2.085, 2.545. 90 ou 1, 9, 8, 0, 6, obrigado. 7, 2, 1, está um pouco alto, vai ter condições de completar. Sim, está autorizado para 2.000 pés, 7, 2, 1. 2.000, 7, 2, 1. Ano decolou 5-1, chame controle em 119-35. 19-35. Controle Salvador, tá 8001. 8001, contato radar vigilância para nível 330, saída da PUCA, transição Aracaju. Confirma nível 330? Afirmo com fé. 330, PUCA Aracaju. Ingressando no principal, 5491. 5491 no ingresso Pátio 1, área remota 12. Remoto 12, prosseguindo. Pronto, 2230. Pronto, 4230. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, saída gole Eval após DCT, primeira curva à direita. Controle 119.35, transponder 5515. Cruzada de Itália da Conquista 80, decola da 10, gole Eval, depois direto, com curva direita. Controle 119.35, transponder 5515. Passarei depois de 230, correto, chame pronto para o TUSH e acionamento na remota no 4. 30. Tá pronto para o táxi 383496 a bordo, 350 alterna Teresina. Tá 3834, táxi à direita via Índia Alfa, reporta antes da Delta. Ajuste 10010. Índia Alfa antes da Delta, chama 3834. O passarei 2230 está pronto para acionamento, passarei pushback. 7, passarei 2230, observe a aeronave da Trip que irá estacionar na remota 12. Após, está autorizado o push e acionamento. Tá aqui observando, obrigado. 2000 feet, altimeter 7-1-0-1-0. O TAN 3566 autorizado, push e acionamento. Reporto táxi, portão 01. É, a gente vai ter que aguardar mais um pouco. Reporte pronto, TAN 3566. Salvador, gol 1394. Centro, descendo localizado, corta, left heading 130. Parípio, Vitor, Mike Beck. Mike Beck, chame todo em Salvador, número 8, decimal 30, tem um bom pouso. Corrijo 18612. Levantinho, 18612, até daqui a pouco. Torre, obrigado, boa tarde. Passarei do 2230 para pushback. Salvador, boa tarde, novamente, ao Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde, prossiga. Passou para ele, está com prod rotatória agora, se possível a gente interfere no eixo da 17. Ok, vai ter espera no setor norte. Prossiga para a rotatória. Após o webjet, vou te autorizar a aproximar direto para 17 pousar, ok? Prossiga até a rotatória e reporte. Poderá fazer espera a 3 milhas da cabeceira, se desejar. Ativo, então vai prosseguindo para a rotatória. Quando possível, se autorizar, a gente prossegue para interceptar o eixo da 17. Afirmativo. 328, sinal normal, observando o deslocamento. Autorizado pouso na 10, 110 graus com 10 nós. Novo no 328. Livre pouso. Pronto. Autorizado, Salvador Aracaju, nível 190, decola da pista 10, saída pouca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 119.35, transponder 5507. Gente, 90 Aracaju, pela rota do plano, pouca Aracaju à saída, 1935, 5507, controle 1935. Sou no 806, correto, chame pronto para push e acionamento no portão 07. Estamos ligado. Acionamento. O 3 a bordo, é, digo. Passarela. Para o teste com 32 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Passarela 2230, autorizado táxi via Juliette, Alfa, reportante da Delta. Ajuste 10010. Decimal 9, Olidrago 121-1328. Quebec está passando rotatória. Gente, o tráfego da 10 está passando o marcador externo no momento. É, mantenha a rotatória ou faça aproximação até a terceira milha, onde fará espera com curvas à esquerda. Vitor Mike Beck. Permitiu, vai aproximar então, caso prossiga para uma espera até a terceira milha. Tucã 3834 autorizada a decolagem, uma centena, uma dúzia nós. Iniciando 3834. É um nível 360 via Alter Zulu 14. Decola da pista 10, saída da El Transição Blast, primeira curva à direita, controle 119 decimal 35, transponder 5527. Terceiro Galeão 360, Alter Zulu 14, decola da 10, da El Blast, curva à direita, controle 1935, transponder 5527, voo na 394. Gente, voo no 394, correto, chame pronto para puxa e acionamento, portão 11. Sim, na 394. Solo, boa tarde, Gol 328, Taxiway Alpha. Gente, o Gol 1328, prossegue o táxi via Alpha, reporta antes da Delta. Observando a aeronave, o Embraer 120, sentido contrário, na Taxiway Alpha. É, ciente, visual com a aeronave, informará antes da Delta, Gol 328. TAN 3566, pronto para o despegue, acionamento no 1. Gente, o TAN 3566, autorizado, puxa e acionamento, reporte táxi. Autorizado com o back acionamento, reportará para o táxi, TAN 3566. O Gol 328 irá dar passagem à aeronave da Passaredo, que está em sentido contrário. A mesma ingressará na Taxi Delta. Ciente, cede passagem ao Embraer, Gol 328. Zero, ceda Momo, transição frote. 390, Momo, frote. 2230, táxi até o ponto de espera, torre 118 decimal 6. Companheiro, obrigado, bom trabalho. 160. Ah, Delta, é. Gente, mantém o ponto de espera, passarido 2230. Zero, matéria, ponto de espera. Vitor Mike Quebec autorizado, pouso na 17, 90 graus, 10 nós, Vitor Mike Quebec. Autorizado, pouso na 7. Para botar aqui no Quebec Serra. Sim, Quebec Serra, go ahead. Last time, December, this is the circuit of runway 17. I have this question in time. Roger. Report short final runway 17, wind is 090 degrees, 10 knots. Kill Quebec Serra. We're starting for the final runway 17. C4089, me escuta. Da cola separada, se for autorizar. Autorizado alinhar e manter cabeceira no zero, passarido 2230. 2230, alinhar e manter. Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Gol 328. Doutor Mike Quebec, solo 01, prossegue pátio 4. Pátio 4. Ok, tem condições de liberar aí na Quebec e fazer o giro aí, a interseção Mike Quebec, aguardar o pouso da aeronave, não, no 7, após prosseguirá para aquele pátio. Ele vai aí aguardar na Quebec. Pronto. Possibilidade de uma frota da presente? Só um minutinho, que ele vai checar com o centro. Obrigado. Salvador, boa tarde, objeto 6721, livro pista. Gente, o objeto 6721, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, 6721. 10 graus, 1, 2, 9. Bem, atenção, rolagem, passarelo 2230. Clear to land on 017, 110 degrees, 10 knots. Kill Quebec Serra. passarela 2230 decolou 03, chame controle em 11935, boa tarde. Boa tarde, obrigado, bom trabalho. Igualmente. Kilo Quebec Serra, on the ground at 03, leave the first right and taxi approach the two company, Kilo Quebec Serra. O Mike Quebec pode ingressar na pista, reporte livrando parte 4. Aqui vai reportar livrando parte. Sete, acende 180, saída gole. Controle Salvador, boa tarde, gol no 600, sete da Sierra. Gol no 600, sem identificação, tá autorizado a chegar da Mares, disponível 050. Ajuste 1010, procedimento LSX Way, sem glide, cabeceira deslocada, 1.200 metros. 5.000, 1.900 no ajuste, centro da restrição da pista, solicita o estadual R nave. 1.0, 3 horas, recife. Para final do procedimento R nave, pista 1.0, Goro 600. Lá na prova 366, 0.0. Passado azul 4.089. Azul 408, Nova Guarda. Tá 3566, táxi via Índia, Alfa até antes da Juliette. Observando o Boeing 737 que ingressará na taxiway Juliette ou um Webjet. Táxi autorizado via Índia e Alfa, aguardando da Juliette na 3566. Toro Gol 4806, alguém 7, puxa, tá na meta. 1806, aguarde para o push. Agora sim, autorizado push e acionamento no portão 07, reporte táxi. 7, reportaremos, 1.06. 7, agora o TAM 3566, prossegue o táxi via Alfa, reportantes da táxi e Delta, o ajuste 1.0, 1.0. Autorizado táxi via Alfa, reportará na Delta, TAM 3566. Ok, sim, direto porta, presente, o 3193. 360 para Vitória. Ok, o Azul 4089, o CGNA e agora o centro também confirmaram que Vitória está impraticável devido à queda de raios. Afirmativo, teria alguma previsão, alguma coisa? Sem previsão, o Azul 4089. 4089, eu vou entrar em contato com a companhia, obrigado. É, companheiro. Pronto, cópia. Afirmativo, pronto para ataque 4. Autorizado Vitória da Conquista, nível 1.60. Decola da pista 1.0, saída gole, Eval após DCT, primeira curva à direita. Controle de saída 1.19.35, transponder 5.5.44. 8.5, alterna 1.25.45, tenha uma boa viagem. 1.25, 1.25.45, obrigado e até amanhã. 4, 8, 9. O trip 5489, correto. Cotejamento, chame pronto para o push e acionamento no, na remoto no 2. Que hora push e acionamento 5489. O TAM 3566 ingressa na taxiway Delta, torre 118.6. Ingressa na Delta, 118.6, 3566. Torre Salvador, TAM 3566 na Delta. TAM 3566, autorizado a alinhar e decolar da 1.0, vento de 110 graus com 10 nós, TAM 3566. Autorizado a alinhar e decolar da 3566. Alugou 1394, puxa acionamento, gate 1.9. TAM 3566 ainda não está pronto e vai aguardar no ponto de espera. Então acuse pronto, 3566. Acusará pronto, TAM 3566. Acionamento no 1394. Meia pronto para decolagem. A linha decola no 0, 110 graus com 10 nós, 3566. A linha aí decola, 3566. São Paulo, 360, aguarde e cópia. Aguarda. Para o voo 806, temos 61 a bordo, alterna aí, com 2 horas e 50 minutos. Gol 1806, táxi via Juliet Alpha, reporte antes da Taxiway Delta, ajuste 1010. E10, Juliet Alpha, contra antes da Delta, gol 806. Paulo Salvador, boa tarde, Alfa 2736, confirme quem chama o solo. Força Aérea 2733. 7, Força Aérea 2733. Aguarde. Afirmativo, está pronto para a cópia? Afirmativo. 7, Força Aérea 2733, autorizado voo local para treinamento, 1000 pés, corredor Axé, decola da pista 10, primeira saída. Após a decolagem, curva à direita, o controle de partida 119.35 e o transponder 0115. Bem autorizado o local e o pés no corredor Axé, decolada 10 com curva à direita, controle de partida 935, aciona 0115, 336, está pronto para a partida. 7, o Força Aérea 2733 para o acionamento, torre 118 decimal 6, o ajuste 1010. Vai chamar 2186 para parar. Boa tarde, é o Flávio 2736. Funciona 2733, prossiga. Tá pronto para a partida. Está livre o acionamento, reporte pronto para o táxi. Para o táxi. 193 até o 40, senhor. Então, 3193, boa tarde, 3566. Controle Salvador, boa tarde, 3566. Saí da PUCA. Boa, 3566, contato radar vigilância, supera nível 190. 190-3566. Via Juliette, Alfa, reportante da Delta. Primeira, nós da companhia Via Juliette, Alfa, reportante da Delta, 1394. Delta, o gol 806. 1806, táxi até o ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 6. 186, boa tarde, obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 806, próximo ponto de espera da Taxi Delta, pronto. 806, boa tarde, está autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento de 110 graus, 10 nós, gol 1806. Tente ali, decola no 0, gol 1806. Boa. 3193, desça para 2000 pés. Ajuste 1010, autorizado LS X-Ray sem glide. Ok, 2000, autorizado LS, outra 3193. Afirma, cabeceira 10 está deslocada em 1200 metros. Fica atento. Link, 3193. Use nós, gol 1600. Sente a cabeceira deslocada, continua a transação, 600. Confirmado, Heitor, a zona de toque está lá próxima da Taxiway Delta. Isso mesmo, companheiro. A taxiway deslocada, a cabeceira deslocada está exatamente ali na posição, na taxiway delta, um pouquinho à frente. A zona de toque um pouco à frente ali. Obrigado, doutor. Esse pouso 1908, Oscar Lima Delta. 360, via outro whisky 58, decola da pista no zero, saída gola e transição gonza, primeira curva à direita, controle 119 decimal 35, transponder 5543. Bom, 333, autorizado Congonhas, São Paulo, nível 360, uniforme whisky 58, conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10. A saída é gola e transição gonza, pausa decolagem curva. Após a decolagem, é o controle 19.35 e o transponder 5543. Gente, voo no 333, após a decolagem, o senhor curvará à direita. Positivo, à direita mesmo. Obrigado. Gente, está correto, chame ponto para push e acionamento no portão 08. Positivo. Gol no 394, ingresso na taxiway delta até o ponto de espera, quando lá chamará a torre 118, decimal 6, o ajuste 1010. Ingresso na delta, ponto de espera, chama a torre 386 com 1010 no 394. Obrigado, companheiro. Torre Salvador, gol na 394, ingressando na delta. Gente, mantém a posição, ponto de espera na 394. Mantém ponto de espera na 394. Fono 600 decolou aos Fono 5, chama agora o controle em 11935. Olá, boa tarde. É o 806. Boa tarde, 1935, até a próxima. 806, que decolou aos Uno 5, chame controle em 11935, boa tarde. Chamaremos, obrigado, até a próxima, 806. Até. Fono 600, pouso autorizado na pista 10, 110 graus, 1129, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Pode atualizar, 600. Muito obrigado, estamos mandando hoje. O gol 924, aguarde 350, Maceió. Vai, escuta. Salvador, gol 806, decola Puca, Aracaju na sua escuta, cruza 2000. Gol 806, contato radar vigilante, super nível 190. 190, 806. Ali, mantém cabeceira no zero. Eu mantenho no zero, no 394. No máximo, estúdio de 500 pés, reporte visual com centro administrativo. Guardião 06, reportará visual com centro administrativo. O objeto 6721, aguarde 310, Fortaleza. Pode dar 310, Fortaleza, 6721. Paulo, Salvador, boa tarde, Bruno 600, livrando. Bruno 600, prossegue o táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, o nome é 00. Externo, chame Torre Salvador, 1-8, decimal 612. Salvador, Fábio 2733, na hotel, pode esperar pronto. Ciente, Força Aérea 2733, mantenha o ponto de espera, temos 09 na final para pouso, 2733. Atendo. Decolou os 2-0, chame controle em 11935. 1935, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1394. Boa tarde, gol 1394. Contato radar vigilante, super nível 360, CD Dael, transmissão Blast. Dael Blast 360, gol 1394. Com 806, chame centro Recife. Frequência 126, decimal 85. Alterno 125, decimal 45. 2085-12545, gol 1806, boa tarde, até daqui a pouco. Oh, nível 350, decola da pista 10. Rota Upper Whisky 58, açaí para Puca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, controle 119-35, transponder 5531. Exato 350, Maceió. Via Prisco 58, decola na Puca, Aracaju, primeira curva à esquerda, controle 1935, transponder 5531 para o gol 1924. Gol 1924, correto, chame quando pronto no portão 03. Positivo. Jet 6721, pronto, cópia. Está autorizado, Salvador Fortaleza, nível 310, via Upper Zulu 19, decola da pista 10, saída Momo, transição Frote, após decolagem, curva à esquerda, controle 119-35, transponder 5551. Mapjet 6721, autorizado Fortaleza, nível 310, via Upper Zulu 19. Decola pista 10, curva esquerda, saída Momo Frote, 119-35, controle 5551, no transponder. Foi objeto 6721, correto, chame pronto para push e acionamento, no 062. Manda para push também, 06721. Papa Romeo, Índia. Aguarde cópia para Veracruz. Solo Alfa Zulu 90. Gente, Papa Tango Eco Zulu 90 para Morro de São Paulo, aguarde cópia. Guarda. O quilo Quebec Serra, número 3 para cópia, Morro São Paulo, aguarde. Controle aguarde 106. 106, prossiga. Decolou do centro administrativo, destino Salvador, está na vertical de Pituaçu, mantendo 500 pés. Gente, senhor de transporte 0106, posição normal, guarda transferência de comunicações. Com ajuste em Salvador é 1010. 06. Solo TAM 3193. TAM 3193, autorizado o táxi via Taxiway Alpha, Índia, portão 01. Autorizado táxi Alpha, Índia, portão 01, 3193. Delta 20 milhas fora. Gente, o Delta. Frequência livre para coordenação no setor. Frequência de coordenação 23-45. E informe ingressando na terminal de Aracaju. Até lá na escuta para informação de voo e alerta. Caso pegue o contato, controle Aracaju na frequência 120-3. Oscar Lima Delta. Oscar Lima Delta. Alternando Aracaju no através da posição Conde 1203. Atira uma boa viagem. Guardião 06, chame Torre Salvador, 118, decimal 6 dúzia. 06. Torre, Guardião 06. Informe o pátio que se encontra. Tapuã, 500 pés, interessar o pátio do Graia. Condições de aproximar direto? Afirmativo. Acuse no solo controlado, uma centena, 10 nós, Guardião 06. 06. 5282, até logo, obrigado. Autorizado Morro de São Paulo, nível 040. Decola da pista 17, saída Coral, primeira curva à direita. Controle 119-35. A torre em 118 decimal 6, transponder 0147. 0147, transponder, decola direita, saída Coral 040, para Morro de São Paulo, 119-35-186. O Alfa Zulu 90. Papa Tango, Alfa Zulu 90, cotejamento correto. No pátio 5, chame pronto para acionar. A torre em 118 decimal 6. Na torre, Navarro. O que o Quebec serve copia? Autorizado, Morro de São Paulo, nível 040, decola da pista 17, saída Coral, primeira curva direita, controle 119-35, torre 118-6, o transponder 0123. O Kilo Quebec Serra, correto, no pátio 5, chame a torre em 118 decimal 6 para o acionamento e táxi. 61935, até a volta, 2733. 1935, grato. Sou 7, frequência livre, Guardião 06, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Alfábio 2733. Sério 2733, prosseguindo em condições de slide, corredor axé, reposto através do farol da barra. Passarado através, farol da barra. Solo Salvador, 35489 para posicionamento. O 35489, autorizado o push e acionamento na remota 12, reporte táxi. Tem autorizado o push e acionamento, chamada táxi 5489. Índia, livre táxi, via Kilo, Alfa e Delta. No ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 1010. Utilizar o R9 para a pista 10, 4064. Eu guardo o final do R9 para a pista 10, azul 4064. 4064. Papai Romeu, Índia. Sim, táxi via. Até a táxi foi Alfa e na Delta chama torre 18, decimal 6. Tomar alto de alto. Azul 4089, siga. 4089, nós recebemos informação agora de, da nossa empresa que Vitória já está operando instrumentos. Poderia confirmar e confirmar a nossa autorização de plano? Aguarde coordenação ainda. Ah, nós ainda não tivemos nenhum retorno do centro ou do CGNA. Então, a gente está sabendo agora pelo senhor, a gente vai verificar. Ok, muito obrigado. Solo Salvador 5489 da Trip para táxi com 67 a bordo, 340, autonomia alternada Salvador. 489, táxi livre via Pátio Uno, Juliette e Alfa. No ponto de espera da 10 deslocada, chame a torre 118 decimal 6, ajuste 1010, boa tarde. Autorizada via Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera da 10 deslocada. 5489, chamará a torre quando lá de 26. Confirmando 18,6 a frequência da torre. Afirmativo, 6,62. Paulo Salvador, voo 1600, cliente da Sierra. 1600, guarde copa Natal, 370. 473, burra. Primativo, Lucas e Pá. Obrigado. Bom, o Eco Golo Novembro está na Mestre Lodinho. Eco Golo Novembro, chame a torre 1-8, esse momento. Posição meia dúzia, para acionamento, objeto 6721. Objeto 6721, querendo que eu pedi só o tráfego da Trip passando agora a cauda. Mas a passagem do mesmo início chama táxi, objeto 6721. Entende, mas eu tenho que centralizar o puxa acionar e chama na táxi 6721. Papa Romeu, Índia. Ali decola o triplo. Desça para o nível 070, vigilância. 070, 1701. Rio 18, decimal 6, acione 5572, Luno 600. Autorizado, Natal 370, outra do Luno 10, saída por uma transição de pá. Já para o número 1 da esquerda, já para o número 3, torre 786, responde 5572, Luno 600. No 600 correto, chame pronto para o prospectivamento. Camara. O passeio está no máximo 3 mil pés. Tem o tráfego chegando aí de Brasília. Vai estar bem, passar bem acima do aeronave. É, 3 mil pés. Rio 4064, voando para o receptor 366. Separa 2.500 pés, ajuste 1.010. Está autorizado o final do procedimento da RNAV, pistão na zero. Frente descendo para 2.500 na proa do Serra Vitor 366, ajuste 1.010, autorizado a RNAV, 43064. Triple Índia. Chama agora o controle Salvador, frequência 11935, boa tarde. 1935, boa. Torre Salvador, Muito boa tarde, é o 355489 na ponte de espera, da UNA zero deslocado. Pronto. 5489, estou autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, deslocado, vento de 90 graus, 10 nós, 5489. A linha decola, UNA zero deslocado, é o 5489. Reportará. Jet 702, desce para o nível 040. É o 040, está liberado. Vocês liberam a instituição e a mãe toda? Firma, até o nível 040, está liberado. Liberado, até o 040, Jet 702. Motor 2733, voltando. Motor 2733, prossiga. O setor que melhor para o 2733 ficar, para a gente subir para 5.000, finalizar o exercício. Para manter o setor oeste da ilha de Itaparica. Então vamos manter o setor oeste, autoriza o 5.000. Ponte, está autorizado nível 050. Para o 050, 2733. 6, autonomia de 3 horas e 30, alterando o Recife, pronto para ataque. Infelizmente, o TAB, por gentileza, 6721. Uno meia no TAB, 6721. Objeto 6721, táxi livre via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista da cabeceira 1-0 deslocada, chama a torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-0, uma boa tarde. Táxi livre, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera 286, boa, 6721. Solo gol 1-9-2-4, puxe bem acionamento no 3. 1-9-2-4, autorizado, chame táxi. Puxe bem acionamento no 9-2-4. Trolley Salvador, muito boa tarde, 355489, decolou na sua. 355489, contato radar, vigilante, super nível no 60, na saída Gole. Ascensão no 60 via Gole, o 5489 solicita liberação da restrição de 4 mil pés na saída. Qual a razão que você vai entregar na subida? Mil pés. Tem um trato em chegada, então vai ter que manter a restrição do nível 040. Afirmativo, vai manter a subida 5489. 1780, desça para o nível 050. 050, 1780.